se vai. Entender os planos, se preparam pra nós. Porque nossa alimentação nos permite apenas enxergar aquilo que nos cerca. Isso oferece um valor e já não podes ver. O livramento que o Senhor sempre tem pra tirar. Você nem mesmo tem que ver. Só precisa nele acreditar, pois ele luta por você. Também me senti assim e prossegui. Parece impossível. Quando a dor te atingir e apenas desistir se torna opressão. Banda ligação, o estilo é diferente, mas tamo na mesma missão. Pagode, sertanejo, rap, pop, rock ou reggae. O ritmo é só um detalhe, moleque. O importante é a palavra do Deus que restaura. O Deus que é Deus e tá com nós até debaixo d'água. Deus é Deus. Nas horas de alegria, ele é Deus. Deus é Deus. Na dor e na angústia, ele é Deus. Quando a dor te atingir, Deus é Deus, não importa o que aconteceu. Deus é Deus e mesmo na prova já entendeu. Permaneço um pouco mais. Permaneça na fé, permaneça na fé, permaneça na fé, que a fé não falha, rapaz. Também me senti assim e prosseguir parece impossível. Quando parece impossível prosseguir, Deus age, faz milagre, transforma sua amargura em felicidade. Dá a paz que o mundo não dá. A paz que arma, Rottweiler, carro blindado não pode te dar. Só Deus. Quando a dor te atingir, como se fosse um projétil atingindo você, colete a prova, te bala, não vai te proteger. Permaneço um pouco mais. Mesmo que a dor quiser te dominar, não se esqueça, erga a cabeça e permaneça na fé, Deus é mais. Também me senti assim e prosseguir parece impossível. Quando a dor te atingir, e apenas desistir se torna opção melhor. A luz do sol.